How many more, Bo? I'd like to play a game with you. How many lives will you destroy in pursuit of what you call just warriors? Our Jurassic Park. To hell with the VGAs. Alô, você, meninos e meninas, amigos e amigas, e estamos aqui para mais um Nerdices à Beça, o seu podcast quinzenal falando de videogame, falando de jogos. E hoje eu estou aqui com ele mais uma vez, é o quê? A segunda vez que você está no Nerdices à Beça, né? Sim, e a quarta em um podcast organizado por você, né? Que beleza, que beleza. E hoje, finalmente, eu vou falar de Battlefield 1. E é engraçado que, assim, quando eu falo Battlefield, automaticamente vem na minha cabeça aquela musiquinha, não é música, né, é a vinheta que aparece no Hardline, eu acho que aparece no Hardline, eu não joguei, mas aparece no 3 e aparece no 4, aquela... automaticamente essa musiquinha toca na minha cabeça. E em Battlefield 1 não tem isso, né? É realmente uma mudança completa dos últimos três Battlefield pra esse de agora, né? Sim, sim. Toda vez que agora, né? Agora mudou. É tan, tan, tan, tan, tan. Aquela música que eles usaram no trailer. A do... Putz, eu esqueci o nome. Eu não faço ideia, mas eu gosto da música. Eu acho bacana. Só pra lembrar, aqui no podcast do Nerdices à Beça, nós não teremos spoilers da história. Então a gente não vai falar sobre todas as missões ali de Battlefield 1. A gente vai comentar, mas a gente não vai falar. Por exemplo, o jogo não tem um tutorial específico. Só que a primeira campanha ali, né, de apresentação, ela funciona... exatamente como um tutorial, né? É um tutorial disfarçado, né? Vamos dizer que é tutorial, o pessoal... ah, não vou fazer tutorial. Aí chamaram de campanha pro cara aprender um pouquinho, né? Assim como nas outras cinco, né? Tem algumas coisas que não tem na primeira. É, mas o engraçado é que dessa primeira campanha... ela vai te apresentando várias armas diferentes pra você ali... aprender a jogar realmente com vários equipamentos diferentes, né? Isso que Sim. eu achei mais legal. É, isso é bacana mesmo. Você conseguiu terminar sem morrer? Porque eu... nem no modo ultra very easy pra pessoas com dois dedos eu não consegui. Então, eu morri umas 5 vezes, eu também não consegui. Eu terminei essa campanha toda e não ganhei troféu, cara. Até hoje eu não ganhei troféu de terminar essa campanha de Battlefield 1. Eu não me lembro se essa primeira tem troféu, mas nas outras eu tenho certeza que tem. Não, não, não, não. Na primeira não tem. Mas eu tô falando assim, de terminar toda... ah, geral. Isso, isso. Eu não ganhei troféu pra terminar, entre aspas, o jogo. Não, se você for ver lá, eu vi na lista, né, dos troféus, né? E realmente não tem, são separados. Assim como aqueles itenzinhos que você pega em cada uma... não tem no geral, é separado também. Mas tem um troféu pro jogo todo. Sim, sim. E eu não ganhei, é isso que eu tô falando, esse troféu de... platina? Não, não é platina. Ah, tem, tá. Tem um troféu pra você terminar toda a campanha, não só cada capítulo. Ué? Pelo menos, a não ser que eu seja maluco aqui. Mas tem um troféu pra terminar toda a campanha, todas as seis missões ali. E eu não ganhei isso, eu joguei no modo normal e não ganhei isso. Estranho pra caramba. Eu também não sei, será que deve ser de fazer na fácil, normal e difícil? Eu acho que não faz muito sentido, né? Não, tem um pra normal e tem um pra difícil. Pelo que eu tô me lembrando aqui, tem um pra normal e tem um pra difícil, eu não consegui. O que eu consegui desses troféus, é que você tem que chegar na patente 2 em cada tipo de... infantaria, de classe. Isso, isso aí, isso eu fiz, isso eu fui guerreiro e peguei, são 4 troféus de ouro. Sim. Você liga pra esse negócio de troféu no PlayStation? Então, eu ligo quando eu gosto muito do jogo. Assim, Star Wars Battlefront, eu fiz uma força pra ver se eu conseguia platinar. O The Force Awakens eu perdi a vontade, porque é muito chato. Não dá, cara. Não dá pra você conseguir todos os itens. Eu vou comprar esse The Force Awakens aí nos próximos meses, cara. Se aparecer uma promoção legal no físico, eu vou comprar. Tô afim. Eu acho que vale a pena não só pela história do filme, né? Mas sim pelas pontes que fazem. Pela ponte que faz do 6 pro 7. Apesar de eu não gostar muito de jogos Lego, esse aí eu vou fazer uma forcinha. I have nothing left to bet, you idiot. The plane. That's rich. Uh-huh. Oh, why the hell not? I've got you beaten anyway. What have you got? Voltando para falar de Battlefield, esse negócio de uma história, né, para cada capítulo, ela te chamou bastante atenção? O que você achou disso? Eu gostei porque é uma coisa diferente, uma coisa que funciona também. Você mostra diferentes soldados, né, mostra que a guerra não é só em um local, entende? Eu acho que dá, realmente mostra o tamanho que a guerra foi, que são várias frentes, pessoas lutando em várias frentes ao mesmo tempo. Isso eu gostei bastante. Eu até falei sobre isso num vídeo dos 5 melhores jogos para PlayStation 4 até agora, lá no canal do YouTube do Isso é PlayStation, canal que eu comando também. Eu achei que ia ser alguma coisa tipo os jogos da Telltale, sabe? Capítulo mesmo, ser lançado aos poucos, assim. E isso, cara, me fedeu demais isso. Fedeu demais pra mim. Eu não tava gostando. Apesar da skin do jogo ser de Primeira Guerra Mundial, esse negócio de campanha por capítulo, eu achei que era coisa da, tipo, da Telltale. Coisa de realmente ser lançado aos poucos. Mas depois eu fiquei sabendo que nada disso não era assim realmente, que eu tava pensando que era. Totalmente diferente, né? Existe assim... Você lembra de ter visto algum jogo assim? Que eu nunca vi. Cada capítulo, uma história, um local diferente. Ah, tem o Hitman, né? Só o Hitman que eu consigo lembrar agora, mas não lembro de outro jogo assim, não. Nem eu. Não consigo lembrar, assim. Pra você, qual é a melhor campanha ali do Battlefield 1? Qual é a melhor missão? Olha, a melhor missão pra mim é a do britânico piloto. Cara, você jogou ela dublado ou legendado? Então, no último podcast, você recomendou eu jogar o Battlefront, né? Dublado. Aí eu deixei o Battlefield dublado também. E eu assisti, eu gostei bastante. Eu não... Da dublagem dessa parte? Caraca, ela é horrorosa, cara. Eu não cheguei a ver o original, então eu não tenho muito o que falar, mas... A dublagem do Battlefield, ela é boa, ela não é ruim. Mas a dublagem desses caras, pilotos, é horrorosa. É pífia. Eu tava mais prestando atenção no textozinho, pra não me perder, porque eu acho interessante o que eles falam, né? Eles falam do que acontece, tudo mais, da batalha. Então, eu não dei muita bola, mas eu não achei tão ruim, assim. Pra mim, tanto faz, tá normal. Cara, é complicado eu falar qual é a melhor missão pra mim, porque eu gostei muito de todas. Então, falando rapidinho aqui, eu gostei mais dessa, não vou dar spoiler, mas pelo final. Ah, é um final muito bonito, realmente. Não, o final, quando o cara olha pra câmera e fala o que ele tem que falar, eu nunca iria esperar aquilo, é sério. Me surpreendeu totalmente. Então, por isso que eu gostei bastante. Mas a do italiano também é muito bonita. É, a do italiano é um pouco emocionante. Agora, não chega nem a ser spoiler, porque todo mundo sabe que Battlefield 1 tem o The Pombo Mode, né? A parte que você joga com um pombo ali. E, curiosamente, eu não achei que essa parte que você joga com um pombo deu uma quebrada no ritmo. Pode até ter dado uma quebrada no ritmo pra alguém aí, algum ouvinte. Só que, eu acho que combinou, cara. De algum modo, eles conseguiram combinar muito bem. Aquela batalha toda ali que tava rolando, tiro pra tudo quanto é lado. De repente, você para e controla a desgraça, a porra de um pombo. Exatamente. Eu concordo com você, sinceramente. Eu achei bacana também. Voltando a falar um pouquinho sobre o tutorial da missão, né? Uhum. É meio estranho porque a capa do jogo tem um homem negro, né? Eu esqueci o nome, não sei o que, de Harlem lá. E logo depois do jogo ser lançado, uma galera começou a reclamar que o jogo tinha usado de um marketing falso colocando um negro na capa. É marketing falso? A mais ou menos, porque você joga ali é 2 minutos com um cara ali, com um negro, né? Você joga rapidinho com ele. Ah, cara, é meio complicado falar disso. Isso é um assunto meio complicado mesmo. É, aí um monte de gente falou que o Battlefield, né, a EA, a DICE, estava em uma palavra em inglês, blackwashing, estava meio que obrigando as pessoas a jogar de negro quando a Primeira Guerra Mundial foi lutada, né, foi batalhada em sua maioria por brancos. Só que era 1918, 100 anos atrás. Meu amigo, 100 anos atrás, o negro era escravo ainda em vários lugares do mundo. E uma coisa que pra acrescentar é que tem um filme que é sobre a Segunda Guerra Mundial, mas tem a mão do George Lucas também, eu acho que ele é produtor, e fala desse conflito dentro do exército, né? Ah, eu acho que eu já vi que os caras são pilotos, né? Isso, Red Tails. Isso aí. Que eles ficam, eles lutam, eles se sacrificam, fazendo um esforço sobre-humano pra ver se eles conseguem uma batalha ser o pelotão, né? O pelotão do front ali, e não ficar apenas na retaguarda dando apoio e auxílio aos exércitos brancos, né? Que eram americanos também. Uhum. E esse filme, ele é bastante. Toca bastante nesse assunto que o pessoal tá falando agora. É um filme muito bonito, realmente. Eu gostei bastante dele. Logicamente, eu vi, né? Primeiro lá, porque é o trabalho de George Lucas, então tem que ver, óbvio. Né? É óbvio. Tem que ver. Mas a história do filme em si, ela é muito boa, realmente. Não, fãs de Star Wars não devem ver só porque, é de George Lucas. Não, é um bom filme, sim. É uma história interessante e que fala de um conflito que a gente, às vezes, no mundo ainda existe, né? Que é esse problema racial de você segregar os outros e tudo mais. E aí, pra aumentar um cadinho dos problemas de Battlefield, o Relações Públicas lá, ele, logo depois do lançamento do jogo, né, ele começava a twittar, assim, piadinhas, né, com a hashtag JustWorldWar1Thinks, que é hashtag só coisas da Primeira Guerra Mundial. Aí um monte de gente ficou sentida, não pode fazer isso, está faltando com respeito com as outras pessoas. Meu amigo, a guerra tem 100 anos! 100 anos! Como é que alguém vai se sentir humilhado, vai se sentir qualquer coisa com uma coisa que aconteceu há 100 anos atrás? Não tem ninguém vivo! Não tem ninguém vivo que participou da Primeira Guerra Mundial. Se tiver, o cara nem lembra mais. O cara não sabe nem o que é videogame, bicho. Que coisa ridícula. Que mimimi escroto, cara. Que mimimi escroto. Aí depois o pessoal lá de Battlefield veio, deu desculpas e tal, mas, cara, não tinha. Tudo bem, eles deram desculpas porque teve um alvoroço muito grande. Mas se não tivesse, meu irmão, pra mim, eles não tinham que pedir desculpas a ninguém. Eles apenas estão retratando, né, Primeira Guerra, né? O jogo é sobre a Primeira Guerra Mundial. Aí, pra chamar atenção pro jogo, é marketing isso. Eles vão lá, vão fazer uma piadinha, ué, não tem problema nenhum. Vão fazer uma brincadeira, vão fazer um gif, vão fazer montagens sobre a Primeira Guerra Mundial. Qual o problema disso? É Primeira Guerra Mundial. Aconteceu há 100 anos atrás. Não tem ninguém vivo. Não deveria ter problemas com isso. Você jogar um jogo em que você mata pessoas, não tem problema. Agora, o jogo fazer piadas, entre aspas, sobre você matar pessoas, isso tem problema. Pelo amor de Deus. A grande babaquice. É uma grande babaquice. Agora, os problemas nos servidores de Battlefield é praticamente crônico, né? Os problemas aí, ping sempre baixo, sempre no vermelho. Às vezes você cai, às vezes você não cai. Tá chato, tá incomodando. Eu não sei se acontece com você, mas eu tenho esse problema nos modos com mais gente e com menos gente também, com aquele modo de 24 pessoas ali no multiplayer. Eu tenho problema em todos os modos. Pra mim também. E é engraçado. Battlefield, eu tenho problema. Battlefront, eu não tenho problema. Também não. O cara tá me obrigando a jogar Battlefront, então, né? O cara quer que eu jogue realmente Battlefront, não quer que eu jogue Battlefield, né? Eu não sei você, mas eu jogo Battlefront sempre em servidor americano do leste também, ali, né? Também. E Battlefield sempre em servidor brasileiro. E eu tenho um problema no servidor brasileiro. Ah, eu acho que eles, pelo número menor de pessoas, eu acho que eles melhoraram os servidores principais, né? Só pode ser, né? Só pode ser alguma coisa relativa a isso. Pra todo mundo chegar lá e jogar num servidor europeu, num servidor do leste dos Estados Unidos ou do oeste, né? Porque os servidores do Battlefield, só ping vermelho. É. Agora no brasileiro, não. No brasileiro você fica normal, mas você vai pra um europeu ou pra um americano, pula pra vermelho. Isso nem sonha acontecer com o Battlefront, como você disse. Bem, bem chato isso, realmente. No Battlefront, fica no máximo amarelinho lá, né, negócio que você tem ali, né, a medição ali do ping, no máximo amarelo, nunca no vermelho. Agora Battlefield, 30% amarelo, 70% vermelho que você fica no jogo, infelizmente é assim. Agora, isso não foi nem a coisa mais chata, entre aspas, que eu vi em Battlefield 1 no lançamento do jogo. Como é que você faz um jogo que não tenha a desgraça de um botão de kit no final do round? O que eu tinha que fazer? Tinha que apertar o botão do PlayStation aqui, né? Aquele botãozinho do meio que eu jogo no PlayStation. Uhum. Sair do jogo e entrar no jogo de novo pra eu, sei lá, pegar outro mapa, pegar outro modo. Cara, que coisa ridícula. Que coisa... É básica isso, né? É uma piada, né? É básico isso. Como é que eles não colocaram isso no lançamento do jogo? Muito estranho. Eu peguei ele depois, né? Então eu não tive esse problema. Quando você vai pro outro round, você já tem como sair. Você tem algum modo multiplayer favorito? Conquista. Conquista já é tradicional, né? Sim. Tu acha que, assim, esses modos mais tradicionais são o bastante pro sucesso do jogo? Porque a gente vai falar de Battlefront aqui toda hora, porque são dois jogos incrivelmente parecidos, né? Battlefront, ele só tinha modos bem básicos ali, né? A galera só jogava os modos básicos, na verdade, né? Depois começaram a jogar outras coisas um pouquinho mais diferentes, eles lançaram outras coisas um pouquinho mais diferentes. Uhum. Battlefield 1 é só modo básico. Tirando as operações, que a gente vai falar daqui a pouco, Battlefield só tem um modo clássico. Mata-mata ali, conquista, e é isso aí, né? Eu acho que a imersão, né, você tá ali como um soldado, fala mais alto do que ter novos modos. Eu acho que é isso que acontece. É impressionante, realmente, a imersão de Battlefield 1. Você realmente... É incrível. Você consegue ter um feeling da Primeira Guerra Mundial, né? Ainda é Battlefield, né? Sim. Você tem aquela coisa de, pô, isso aqui é um jogo Battlefield. Ainda é Battlefield. Mas é um Battlefield realmente que você consegue sentir um pouquinho de como foi a Primeira Guerra Mundial. Ainda mais com as campanhas do que o modo multiplayer, eu achei. Ah, com certeza, com certeza. Porque eles capricharam demais ali. Foi muito caprichado que eles fizeram. É um jogo realmente muito bom, muito bem trabalhado. Os sons do jogo, cara, eu não sei como é que Battlefield não ganhou o melhor som na TGA, no The Game Awards. É porque Doom tinha uma trilha sonora muito boa. Mas, cara, Battlefield 1, cara, que efeitos sonoros. Porra! Excelente. O pessoal da DICE capricha bem no som. Não só no Battlefield, mas também como no Battlefront, né? É isso, verdade. Talvez seja até mais difícil fazer o Battlefield, né? Porque você não tem gravador de som na Primeira Guerra Mundial, né? Star Wars você criou e você tem uma coisa, né? Já feita, né? Eu não sei como é que eles fizeram o Battlefield, pegaram filmes, eu não faço ideia, mas ficou sensacional. Você falou aí do feeling, né? Das coisas de que tá ali já. Você consegue sentir como é que foi a Primeira Guerra Mundial na campanha. Uhum. Agora, nas operações ali, né? Você também tem histórias que aconteceram de verdade durante a guerra. Isso que é incrível, cara. Todas as operações que tem no jogo ali hoje, eu acredito que com os passes de temporadas, vão vir mais operações que também aconteceram de verdade, batalhas grandes que aconteceram de verdade, e é mais uma coisa ali pra você, putz, isso aqui aconteceu. É impressionante, cara. Sim, eu quando vi o modo operações, né, joguei pela primeira vez, eu achei fantástico, cara. Quando eu terminava o round, né, começava a falar, eu calava a boca na hora, pregava os olhos assim, ouvido, aumentava o som da televisão pra prestar atenção, porque são coisas que realmente aconteceram, e eu acho legal o Battlefield estar trazendo isso. isso, porque eu acho que é uma coisa divertida, né, de você estar jogando e conseguir realmente, poxa, isso aconteceu, e ter uma noção por que você está jogando naquele mapa, ou fazendo essa missão, ou usando, não usando, mas sendo um soldado de algum império, né, ou país. Isso eu achei muito legal, e eu acho que vou fazer um negócio desse também, de contar história de mapa. Vamos ver, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu já me deu nervoso aqui. Você jogou isso com barulho da televisão e não jogou com fone de ouvido, cara? Não. Ah, cara, não faz isso. Nossa, nossa, cara. Não, não, cara. Fone de ouvido. Fone de ouvido. Jogue Battlefield com fone de ouvido. Se você tem costume, se você gosta de usar fone de ouvido durante a jogatina aí, use. Faça isso, porque, nossa, é impressionante, cara. É impressionante. É muito bom, é muito bom. É, falta de costume, então. Porque eu não gosto muito de jogar com fone de ouvido. Pô, nossa. É impressionante, é impressionante. Não vou falar que, vira outro jogo, é muito... Não. Também não é assim, não. Mas é maravilhoso, cara. É, os detalhes ficam mais aguçados, né? Isso daí tem que concordar, né? Com certeza. E detalhe, certeza, às vezes, faz diferença, né? Com certeza. My name's Clyde Blackburn. I'm a pilot and a gambler. I'm George Rackham! I'm George bloody Rackham! Listen to me! You bastard! Keep off my aeroplane! If you asked me to name my biggest fault, I'd have to tell you. I'm just not a very honest person. Na operação do Mar Mediterrâneo, ali onde você luta com ou contra o exército otomano, Essa batalha, essa campanha ali, você joga com o Lawrence da Arábia, né? Você chegou a ver esse filme já, cara? Não, mas ele tem um livro que são os sete pilares, sei lá, alguma coisa pilares aí, eu não me lembro ao certo, que ele tem as citações dele, né, e conta algumas coisas, algumas passagens importantes, e agora o Battlefield ele me chamou mais atenção para eu procurar mais sobre esse livro e ver o filme. Eu já sabia que existia, e sabia também que ele era um bom filme, mas nunca tinha assistido. Agora tô com vontade. É, um filme da década de 60, lançou aqui no Brasil em 63, eu acho que internacionalmente foi em 62, e ele conta com Obi-Wan Kenobi, né? Ah, o Alec Guinness. Sim, o cara que fez Lawrence da Arábia, mas vai ser eternamente lembrado apenas como Obi-Wan Kenobi. Mais um motivo pra eu ver. I'll make you a deal. If we pile upon this, then you need to promise me that you'll get me back in one piece. Sure thing. Promise. I need your word. No último podcast que nós gravamos, eu te falei que eu ia te fazer essa pergunta. Ah, não. Ah, não. Battlefront ou Battlefield 1? Ah, cara, assim é complicado, né? Olha, eu fiquei pensando pra responder, porque é meio complicado se jogar assim e responder na hora. Obrigado por você ter avisado no outro podcast. Eu acho, cheguei à conclusão que, se eu tivesse... O Battlefield 1, a gente não chegou a ver os DLCs, né? A única coisa que a gente sabe é que o próximo aí vai ser na Batalha de Verdun, sei lá como é que fala isso, que eu tô bem ansioso, porque foi uma batalha importante, né? Mas com os DLCs, eu acho que eu pegaria o Battlefront. Agora, sem DLC, se eu não tivesse oportunidade de jogar o Battlefront com DLC, eu acho que eu preferiria o Battlefield 1. Uma bela resposta, hein? Cara, não sei. Cara, é muito complicado, cara. Os ouvintes aí estão ouvindo dois caras que são aficionados por Star Wars. É, por isso que é complicado. Eu, pessoalmente, eu adoro ver filmes de guerra, séries de guerra. Eu gosto muito de ver essas coisas que mostram como é que é uma guerra mundial. É uma batalha, que seja. O Resgate do Soldado Ryan é um dos filmes mais incríveis pra mim. Foi o que influenciou, né, esse negócio da gente jogar e consumir filmes, jogos de batalhas e guerras, enfim. É, eu acho que ele ajudou bastante, realmente. Ah, Battlefield ou Battlefront? Cara, pelos servidores de Battlefield 1 no multiplayer estarem bem ruins... Estarem não, eles são ruins... Eu prefiro o Battlefront. Mas é hoje, né? Hoje, no dia dessa gravação aqui, eu prefiro isso. Amanhã pode mudar. Com os incríveis DLCs, tudo mais, pode realmente mudar bastante coisa. Agora, quando lançar Battlefront 2, tchau, tchau, Battlefield, né? Aí, desculpa, Battlefront 2 na cabeça. Voltando pras origens. É. Battlefield também tem os Battle Packs, né? Que não é nada, né? Não é basicamente nada. É só umas coisas lá pra você customizar sua arma. Você acha que isso de alguma forma funcionaria em um Battlefront 2? Olha, eu acho que não. Eu também acho que não, porque Star Wars é Star Wars. É arma preta. É arma preta, Stormtrooper branco e... sei lá, soldado da República, da Aliança Rebelde, usando uma roupa. É. Por favor, DICE, não coloquem, sei lá, estrelinha na armadura do Stormtrooper. Camuflagem rosa, azul, não, nada disso. Eu acho que não funcionaria. Battle Packs, né, do Battlefield, eles existem e tem DLC ali, né? Então, uma coisa não exclui a outra, né? Como tem aí por exemplo, Titanfall. Titanfall, eu acho que só tem consumíveis, né? De microtransação, você gasta coisas consumíveis. Os mapas serão gratuitos. Em Titanfall, isso funciona. Em Battlefield 1, isso poderia funcionar. Em, sei lá, Call of Duty também poderia funcionar. Só que aí, tudo bem que nesses dois jogos últimos que eu falei, o dinheiro das DLCs é enorme para as desenvolvedoras, né? Para as publishers. Então não vale a pena, mas funcionaria como funciona em Titanfall. Agora, em um jogo de Star Wars, não tem como ter uma diversidade muito grande de customização. Não, simplesmente não tem como ter. Eu achei essa customização que eles fecharam um ano sensacional, que eles lançaram junto com o DLC Estrela da Morte. Ou Estrela da Morte ou Rogue One? Não, Estrela da Morte, se não me engano. Agora eu não tô lembrado, mas... foi a última atualização aí que eles mudaram bastante e mudaram nesse negócio aí de você mudar o personagem e tudo mais. Tá, entendi o que você quis dizer. Quando o Stormtrooper podia ficar andando sem capacete, né? Isso, exatamente. Eu acho que foi na Estrela da Morte, realmente. Não só pelo tirar o capacete, mas você poder fazer diferentes combinações com os rebeldes. Isso eu gostei bastante. Agora, outra pergunta muito difícil. Qual a nota que você daria para BF1? Eu acho que eu daria... complicado, hein, cara? É complicado. Tá ficando... Parece jogo, né? Quanto vai passando de nível aqui, as perguntas vão ficando mais difíceis. Cara, eu daria uma nota 8, e não daria mais uma nota maior, só porque eles precisam entender que os servidores de Battlefield 1, pra gente aqui pelo menos, né, pro fora o Hemisfério Norte, né, existem pessoas que também gostam do jogo no Hemisfério Sul. E as pessoas do Hemisfério Sul, elas não têm uma conexão muito boa. Apesar de Battlefield 1 vender muito aqui pra gente, né, a conexão da nossa internet não é das melhores. Então eles precisariam dar uma caprichada um pouquinho maior nos servidores. Isso já tem um tempinho que Battlefield é assim. Eu acho que desde o Battlefield 3 aí que os servidores são assim. Então, sei lá, cara. Eu tiro 2 pontos aí por causa dos servidores. Eu daria uma nota 9, 8, 9. Pelo problema dos servidores também, que eu concordo. E que é uma coisa que vai ser no futuro, né? Mas eu acho que também vai ter problemas de segregação de jogadores, né? Com as DLCs e tudo mais, isso vai ser um problema também. Mas não é igual a Battlefront, não. Não, é de longe. Fica longe, porque o Battlefield 1 ele tem muito mais conteúdo pra você explorar. Eu digo assim, não é igual no Battlefront, porque no Battlefield você consegue escolher livremente também, por causa do número de pessoas, o servidor que você quer jogar, consegue escolher o mapa e o modo. Ah, sim, também. Em Battlefront, você teoricamente conseguiria escolher o mapa e o modo, né? Difícil é achar pessoas exatamente pra aquele mapa, pra aquele modo, dependendo aí, né? Do modo e do mapa. É, também concordo. Mas o Battlefield 1 é um pouquinho melhor quanto isso. Cara, segregação de jogadores é, tem. Tem, não tem jeito. Só jogos como, exatamente como eu falei ainda agora, Titanfall, por exemplo, que não tem DLC paga, que não tem mapas pagos, né, que não tem esse tipo de coisa. Então, não tem como, sei lá, é isso aí. A gente tem que engolir a seco essa aí. Não tem jeito. Isso é verdade, isso é verdade. I brought him home because I think he's probably right. And I hate that fact more than I can tell you. Daftor, por favor, faça aí aquele jabex. Pessoal, vocês já sabem, canal no YouTube, Daftor, página no Facebook também, Daftor, e Twitch, né? What? Mas, enfim, acontece. What? Twitter? Não, Twitch. Ah, tá, Twitch, ah, tá. Twitch. Quando não tem nada pra fazer, não tô afim de falar, eu começo a jogar lá. Você não prefere fazer a transmissão diretamente pelo YouTube, onde estão os seus assinantes, inscritos? Fanbase, né? Sim, sim, as principais ali de mostrar conteúdo e tudo mais, fica ali. Mas, assim, as secundárias, quando... Só quero jogar, entendeu? Aí alguém quer ver, sei lá, eu ponho pra rodar lá no Twitch TV. Ah, tá certo. Não tinha percebido. Você tem isso há muito tempo? Não tinha percebido isso? É, tenho bastante tempo já. Que doideira. Não tinha... Mas raramente uso, então, quem sabe. Não tinha visto, não. Bom, Daftor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Obrigado a você. Vou manter aí o meu radar ligado pra eu ficar vendo lá qual jogo que você tá jogando pra gente fazer mais gravações aqui. Cara, olha só, eu estou agora com um canal no YouTube também, um canal chamado Isso é PlayStation. Então, além de vocês se inscreverem lá no canal do Daftor pra ficar sabendo um pouquinho mais sobre Battlefront, e como ele já disse, em 2017 vai falar bastante sobre Battlefield 1 também, se inscrevam lá no canal Isso é PlayStation pra ficar sabendo de mais coisas sobre PlayStation. Tudo que sair de importante que for relevante pra gente que joga no PlayStation 4, eu vou falar lá, beleza? Então é isso, valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima, pessoal.